vida, você me faz pirar. Posso te fazer feliz, deixa eu te provar. Você sabe que te amo e não dá pra negar. Ter você como amiga aí, ó, não vai rolar. Sempre que sinto saudades de você, fico isolado no canto pensando em você. Lembra que te falei que te amo de verdade? Aquilo foi sério, foi com sinceridade. Mas logo percebi que era tudo ilusão. Só feriu meus sentimentos, brincou com meu coração. Mas logo percebi que era tudo ilusão. Só feriu meus sentimentos, brincou com meu coração. Te amei demais e você não deu valor. A minha solução foi procurar um outro amor. Ilusão já era, foi embora, passou. Ilusão já era, foi embora, passou. Gosto de lembrar do teu jeito de falar. Olho fotos suas guardadas no celular. Começo a me perguntar onde foi que eu errei. Te dando amor demais, talvez, não sei. Chorar, eu chorei, isso eu não vou negar. Sempre que fecho os olhos, começo a lembrar. Lembranças são só lembranças, isso não volta mais. Sorrisos e tristezas que ficaram para trás. Amar, todos amam, isso é correto. Dê valor a quem te ama e o resto tá tudo certo. Pense no seu melhor e na sua felicidade. Dê valor a quem te quer e que te ama de verdade. Te amei demais e você não deu valor. A minha solução foi procurar um outro amor. Ilusão já era, foi embora, passou. Ilusão já era, foi embora, passou. Eu sempre te amei, mas você não percebeu. Admirava seu jeito, de mim você esqueceu. Eu todo errado, vagabundo apaixonado, querendo mergulhar nesse amor tão profundo. Nosso amor tava mudando, ficando sem esperança. Aquela nossa amizade só ficou boas lembranças. Eu implorando, querendo algo a mais. Você fria sem sentimento, dizendo jamais. Vivi nessa ilusão, só machucando o coração. Pra mim tudo era sim, pra você tudo era não. Vivi nessa ilusão, só machucando o coração. Pra mim tudo era sim, pra você tudo era não. Te amei demais e você não deu valor. A minha solução foi procurar um outro amor. Ilusão já era, foi embora, passou. Ilusão já era, foi embora, passou.